Escrava Estática, o mais refinado conteúdo da internet. É, lascou, foi tudo. Escrava Estática. Baby, the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will you do? E aí galera, começa agora mais um Gava Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio. E aí, traça. Com o Aiken. E aí. E o nosso convidado da vez está aqui, o Oliver Pérez, diretamente do Nerd Drops. E com vocês, o avião de Guarulhos. Morando diretamente aqui na pista do aeroporto. Um abraço aí. Passou. Aquele cara que fica com as bandeirinhas e o headphone, né, velho? Eu nunca sabia que aqueles caras gravavam podcast, mas olha aí. E hoje a gente tá aqui pra falar do mundo pós-apocalíptico, né, cara? É um assunto aí que já foi pedido algumas vezes. Nós estamos aqui pra falar dessas coisas que acontecem no mundo decadente. Pós-apocalíptico é uma parada autoexplicativa, né, cara? Qualquer cenário, seja em filme, jogo ou livro, qualquer história que se passe em um cenário onde alguma catástrofe devastadora quase extinguiu a humanidade. É catombe. Adoro essa palavra. Essas palavras são tão legais, né, cara? São tão impactantes. E uma que também tem a ver com o assunto, uma palavra bastante impactante, é meteoro, né, cara? Puta merda. Eu achei que você tinha parado com essas coisas. Tem uma outra palavra muito impactante também, martelo. Acho que pra mim uma das maiores características do mundo pós-apocalíptico, assim, é o fato de que as pessoas têm que lutar a cada momento pra simplesmente poder sobreviver, né, cara? Água, comida, coisas simples, assim, que nós temos como garantia no nosso dia a dia, no mundo pós-apocalíptico, são coisas que você tem que praticamente lutar com unhas e dentes pra conseguir. Pois é, aquela inversão, né? Tudo que você tem em abundância agora no mundo pós-apocalíptico é valioso, e tudo que é valioso agora no mundo pós-apocalíptico você consegue em qualquer lugar, né? E é obrigatório as ruas estarem parecendo um ferro velho, né? Ah, com certeza. Dá um style legal. Uma coisa que eu acho que é interessante falar também as maneiras que pode acontecer para que tenha esse cenário pós-apocalíptico, né? Se a gente basear, assim, nos filmes, por exemplo, eu acho que o que é mais comum hoje em dia, né, de a gente olhar, assim, nos filmes é do apocalipse zumbi, né? Mas antigamente era mais popular que depois é uma bomba nuclear, né? Não só uma bomba nuclear, né? Algumas. Uma guerra nuclear, em geral. Uma das histórias mais clássicas de filmes e histórias pós-apocalípticas são daqueles filmes e coisas inspiradas na Guerra Fria, que vem uma guerra nuclear, a guerra nuclear é finalmente iniciada e o mundo vira um deserto radioativo, né? Universos paralelos, assim. Há muito tempo atrás foi lançado um filme, acho que ele foi direto pra televisão, acho que chamou Dia Seguinte. Puta, velho, aqui naquela época que aparecia o plantão da Globo, né, cara? Eu acredito que foi um filme mais aterrorizante, né? Porque era tudo a ver, né? A gente tava ainda no clima da Guerra Fria e tal, e esperando qualquer coisa acontecer do tipo, né? Uhum. E a Globo já emendou com programaço, né? Em plena, sei lá, segunda-feira, no dia seguinte, né? Que é os resultados de uma guerra nuclear. E não só o que acontece depois, né? Mas toda a tensão de antes também, que eu acho muito válido, né, cara? Porque antes de tu entrar na merda, né, cara? Tem o clima de vou me foder antes, né? É, a galera alienada, querendo fazer estoque de comida, né? Esse tipo Exatamente, de coisa também. Exatamente, então. Esse filme daí, ele é da década de 80, não é? Isso, da década de 80. Eu acho que eu assisti esse filme um tempo atrás também. Não tem que ter até o filho do cara. O menininho lá fica cego porque ele vê pra explosão da bomba, né, na hora. Isso. Esse filme é muito legal, velho. Clássico mesmo, né, de mundo pós-apocalíptico por bomba nuclear, esse filme é clássico mesmo. Sim, sim. Até existe uma lenda, né, porque no final do filme tá um velho, se eu não me engano ele era médico, alguma coisa assim, né, pô, o pessoal já tá meio, né, bocado de tudo que aconteceu e tal. Uhum. E, cara, tá onde era a casa dele, né, só sobrou o alicerce praticamente da casa. E o cara tá doidão, né, sai da minha casa, uhum, e tal. Reza a lenda que tem umas cenas cortadas lá, cara, que os braços do cara caem. Caraca! Mas isso daí, assim, não é papo de internet, nada. É o que circulava na época, que diz que a Globo cortou. A Globo não, né? Acabaram cortando do filme, né? Porque como ele era, o foco dele era pra televisão, né? Não é um filme de cinema. Então, é bem possível que eles tenham cortado bastantes coisas, assim, que na época, né? Era coisa forte, né, cara? Hoje tu vê nego sendo decapitado todo dia, né? Agora, quem assiste, assim, History Channel, Discovery, até mesmo Fantástico de vez em quando, você vê que às vezes aparecem umas reportagens dizendo que a guerra nuclear esteve algumas vezes perto, assim, durante a Guerra Fria, assim. Houve alguns momentos que houve tensão. Não só perto, né, cara? Acho que principalmente nos incidentes dos mísseis de Cuba, a guerra nuclear tava batendo na porta da galera. Eu não digo nem ali, que foi algo muito conhecido, mas, por exemplo, quando às vezes dava algum problema lá no sistema de radares da União Soviética, o cara não sabia se os americanos tinham lançado mísseis ou não, aí ficava aquela tensão, o cara apertava o botão, não apertava. Uhum. Coisas assim chegaram a acontecer, cara. Ah, é? Você diz aqueles radares alimentados com combustível a lenha? Problema nunca, jamais ia dar, né? Não, inclusive, tem uma história que teve uma vez que deu problema nos radares, acho que dos Estados Unidos, que o radar começou a acusar os lançamentos, sacou? Dos mísseis russos, cara. Começou a mostrar ali. Agora, olha aí, o sangue frio do cara, mano. Porra, né, cara? E até por causa disso, se eu não me engano, foi por causa desse incidente que foi instalado um telefone na mesa do presidente dos Estados Unidos, que era só ele pegar e atendia o presidente soviético na hora. Sacou? Linha direta. Que era justamente pra confirmar isso, sacou? Se der assim uma merda. Uma pessoa ali ligando, atirou mesmo? Você teve coragem? Não, aí se o outro fosse malandro, né? Não. Daqui a pouquinho ficou cogumelo assim na janela. Não, peraí, a linha direta que vocês dizem, digamos, a armada americana direto pra Casa Branca, vamos dizer assim. Não, tô falando da... Não, é presidente pra presidente. É, direto. Presidente pra presidente. Ah. Tu lembra dessa história. Joga aí se for macho que eu quero ver, né? Pô, agora imagina o cara que fica na frente do computadorzinho lá, do monitor do radar, velho. Eu acho que esses caras, velho, não deve ter nem poltrona, deve ser um vaso sanitário, né, que os caras sentam, né, velho? Porque a tensão deve ser malandro. Foda, velho. E aquele negócio, né, o cara que ficava sentado numa privada dessa, tava com o destino de, porra, talvez toda a humanidade na mão dele, né, cara? Agora você imagina um maluco ali, cara. Por exemplo, toda vez que eu vou andar de avião, eu fico pensando, será que esse piloto é maluco, cara? Será que vai... Tipo, quando for descer em Guarulhos jogar o avião em cima da casa do Oliver, sei lá. Pois é. Mesma coisa um cara desse, assim. Mas é que pra ele acertar que ele tem que aterrissar no aeroporto, velho. Não adianta nada. Um filme bem legal, que não é pós-apocalíptico, mas é quase deu vazão pra um cenário apocalíptico. É um filme de submarino, cara, com Denzel Washington. Esqueci o nome do... Ah, Maré Vermelha. Esse filme Maré é Vermelha. Eu não lembro se esse filme é baseado em fatos reais. Se eu não me engano, ele é. Não tem nada a ver. Não? O pessoal diz que é baseado em documentos, não sei o quê. É coisa assim, não é oficial, né? Mas diz que é baseado em uma situação real, que realmente, se não houve algo daquilo, foi bem próximo àquilo. É, e a parada é muito interessante porque fala justamente isso que o Fábio estava falando. A gente tem a noção de que só o presidente pode ordenar o lançamento dos mísseis, mas não era assim até determinado momento, né, da guerra. Os capitães dos submarinos nucleares tinham autoridade, né, pra declarar o lançamento. Sim, e além que eles já estavam numa situação de tensão, né, militar e tal, e eles perderam a comunicação com o comando, né, pra, se não bastasse, tinha mutim no meio da história toda. Isso. Tinha uma probabilidade muito grande de dar merda, né, velho? É. Agora, sabe um filme muito parecido com esse, mas que eu acho até melhor, que realmente é baseado em fatos reais. Eu não lembro o nome, mas era um filme da HBO que era até com o Rutger Hauer e o Martin Sheen, que ele, um era um comandante do submarino americano, o outro um comandante do submarino soviético. Aí tinha um submarino soviético que era o comandante, era o Rutger Hauer, que ele quebrava perto da costa dos Estados Unidos. Tinha um submarino americano perto, aí ficava aquele jogo político, né? Um tentando ver o que fazia o outro. E era bem interessante, assim, o respeito que um comandante tinha pelo outro, né? Mas assim, o filme é bem tenso também. Ainda bem que não era Yoda de um lado e o Conde Dooku do outro, né? Senão a porrada ia comer, né? A gente sabe que não é pela sabedoria, né, que se vence, né? Pelo poder do Yoda. Mas a gente praticamente só fala de cenários pós-apocalípticos causados por uma hecatombe nuclear, né? Mas quais são os outros, cara, causas? Assim? Livros, eu já lembro de ter visto um de vampiros pós-apocalíptico. Nos filmes eu já vi por dragão, já vi a animação, no caso seria O Poder Sobrenatural do Akira, a animação Akira, que é pós-apocalíptico, né? tem jeito. É, isso de vampiros, aquele Eu Sou a Lenda, na verdade, originalmente era um vampiro, né? Exatamente, é. Talvez isso estivesse meio também ligado como já uma epidemia, né? Como no caso era um vírus, né? Isso. Só que aí eles puxaram pro lado dos vampiros. Mas, por exemplo, naquele Os Doze Macacos... Oh, eu ia falar desse filme. Apesar que eu considero esse filme mais voltado pra viagem no tempo do que realmente focado no cenário pós-apocalíptico, né? Porque ele mostra pouco, tanto que a cidade mesmo lá, ele mostra só em algumas cenas. É, né? Mas ele volta no tempo justamente pra evitar o apocalipse, né? Mas é uma coisa de uma epidemia, né? É um vírus que dizimou boa parte da humanidade. Eu acho sensacional esse filme, porque é uma história de um cara que viu de frente ser morto pelas costas. Né? É, exatamente. Muito louco, né, cara? Mas, assim, além disso, eu acho que tem alguns filmes, e pelo menos tá passando um seriado, que é sobre um cenário pós-apocalíptico causado por uma invasão alienígena. Sim, Fallen Skies. Vocês chegaram a assistir algum episódio? Eu acompanhei a série inteira, assim, se não fosse pela pós-produção meia fraca, assim, mas é questão de ser uma série de televisão, mas eu gostei bastante dos personagens, do elenco, tem uma história bacana até. Uhum. Cara, e basicamente conta lá ETs que sequestram, né, crianças, dominam a humanidade e restam poucos, né, pra combater os alienígenas representando a humanidade, né. O que eu acho interessante é porque um dos líderes, né, da resistência humana é um professor de história e tal, e ele sempre, naquele discurso lá, pra você inflamar os ânimos do seu exército, ele conta fatos do passado, da história americana, né, pra ver que poucos superaram uma situação que talvez só em grande número as pessoas se sustentariam e tal. Então isso eu acho bacana, né? Como que eles introduziram um personagem que não tem nada a ver com beligerância, com militarismo e tal. Pode crer. Mas esse cara, ele fala, cai um pouco pra patriotada ou é tranquilo assim? Não, é tranquilo. A gente não sente... Obviamente, né? Eles têm aquela posição militar dos Estados Unidos, assim, mas nada, sabe, de cara, abraçando a bandeira e tal. Não, vamos lá, mas vamos, sabe, como um time só, cara. Somos do time dos humanos agora, sabe? Não é um Independence Day. Que o presidente vai, né, velho? É, falando em Independence Day, né, que é pós-apocalíptico praticamente também, né, e parte mais pela patriotagem. Ah, eu acho que não é nem pós-apocalíptico, né, acho que é apocalíptico mesmo. É, ele tá, né, ali durante. Durante, né, o apocalipse. Eu acho que no final virou pós-apocalíptico os ETs, né, velho? Os sobreviventes da nave lá. Cara, pra você ser derrubado por um vírus de computador, de PC, Windows, cara. É pra vir um apocalipse mesmo, né, velho? É porque eles mereceram, né, cara? Exatamente. Mas é o que eu sempre digo, cara. Os filmes do Roland Emmerich são uma merda, mas ele explode coisas como ninguém, cara. Nem Michael Bay faz o que ele faz. Uhum. Michael Bay, ele tem um potencial pra fazer um pós-apocalíptico todo filme, né? A quantidade de bomba que ele faz, né? Mas voltando pro Independence Day, eu não sei se vocês viram nos extras do DVD. Bom, no filme já é ridículo originalmente, porque eles recebem uma aula relâmpago, né, de como pilotar caça, sabe? É no maior estilo Star Wars, né? O cara dá uns 20 minutos de cursinho, os caras já sabem destruir a Estrela da Morte, né? É, pois é, cara. E no primeiro corte do filme, eles tinham uma cena, porque esse tiozinho que pilota o caça, na verdade, ele era aquele cara de... pulverizava colheitas, plantações e tal, com aqueles aviões teco-teco. E nesse corte, velho, o cara vai pro miolo da nave, pilotando um avião, sabe, teco-teco desses, com um míssil amarrado, sei lá, com silver tape, tá merda, hein? Chegaram a ver isso, cara? É fantástico. Não vi isso, não. Caraca. Mas peraí, tem a cena mesmo nos extras? Tem. Nos extras tem a cena, cara. Ele indo pra cima. Pô, o primeiro up que ele dá, cara, já ia virar totalmente e cair pra baixo de novo, né, cara? Mas assim, eu sempre vejo o Neil reclamando dessa cena do cara que era curso relâmpago, mas na verdade esse cara, pelo menos, né, ele no filme fala que ele era piloto de caça no Vietnã. A quantidade de problemas desse filme é foda. Por exemplo, aquela nave que eles vão... é lá pra nave extraterrestre. É uma nave que tá teoricamente na área 51 desde a década de 40, né? Aí como é que aquela porra daquela nave perdida entra dentro do quartel-general deles? Eles não sabem, caralho. Não percebe que é um modelo antigo, né? A Vivi abordou um ponto importante, que é o seguinte: a nave, não é questão de ela ser um modelo antigo, ela é exatamente o mesmo modelo das outras, cara. A humanidade evoluiu tanto de 50 anos pra cá, cara, e os alienígenas não evoluíram porra nenhuma, velho. Pois é, né? Eles atingiram o ápice, cara. Eles são foda. Porra, mas tinha um limite, né, velho? Travou, não tem mais. É tipo quando você chega na última idade do Age of Empires, né? Você não pode evoluir mais do que aquilo. Acabou. Se eles não tivessem desistido de evoluir evoluir, vocês acham que eles iam estar preocupados em roubar recurso natural da Terra? É, né? Vocês falaram aí de evolução, tem um livro, até que eu comentei num Gava Estática passado, aquele fim da infância do Arthur C. Clarke, que ele mostra, de certa forma, um cenário pós-apocalíptico, não por uma guerra ou por uma explosão, mas por uma evolução, assim, completa da humanidade em tempo muito curto, assim, entendeu? Que vai ser um spoiler pra quem não leu. Você falando assim é meio galhofa, né? Mas é que toda a humanidade evolui pra se tornar um ser apenas. Como se fosse uma consciência. Consciência coletiva. Uma consciência coletiva e todos os seres humanos desaparecem, né? Parece que sobra um cara que presencia esses acontecimentos. Pô, é um cenário pós-apocalíptico completamente diferente de tudo que a gente via por aí, né? Não é um cenário, vamos dizer, realmente pós-apocalíptico, porque não aconteceu uma catástrofe, aconteceu algo bom, vamos dizer. Sobrar um homem só na Terra. É bom. Isso de cenários um pouco diferentes também, de pós-apocalíptico. Tem um, assim, que acontece esse cenário por um motivo que não me lembro de ter visto em outro filme. E talvez seja até bem mais crível do que todos esses outros aí, que é o do Wall-E, né, velho? Que é pela poluição, a Terra já acaba transformando um lugar que não dá mais pra viver, né? Cara, aquilo lá que você viu não é CGI, não, cara. Deve ter sido filmado em algum lugar lá perto de Cubatão, velho. Então, talvez esteja até próximo, né, velho, de chegar a esse nível. E é uma coisa que eu acho que no Fallout tem umas coisas até parecidas, né? No jogo de computador Fallout. No jogo ele não tinha aquelas, tipo, aquelas câmaras. É, são os abrigos antinuclear, né? É, tipo, você pode ter uma vida ótima lá embaixo, né? Teoricamente, né? É, tem aquelas propagandas, eu acho bem legal até, que eles mostram assim como a vida pode ser legal lá. E no Wall-E tem isso também, né? Que eles fazem, no caso, umas naves gigantescas, né? Que fica assim na órbita da Terra, onde os seres humanos ficariam lá enquanto os robozinhos ficam limpando a Terra, tá ligado? Pô, eu queria até falar um pouco do Fallout ainda, porque o lance ali do Fallout é realmente uma guerra nuclear, né, que causou aquilo. Não só uma guerra nuclear, mas também com armas químicas e biológicas na história do jogo. Nossa, juntou tudo. É, é isso até que causa aqueles super mutantes, aquelas criaturas bizarras ali. Só que o lance do Fallout, que é um cenário muito maneiro, porque ele é um cenário de retrofuturismo, né, que é assim, como se fosse o futuro aos olhos dos anos 50, sabe como? Isso é legal. Com aquelas armas laser ao estilo Buck Rogers. Aquelas coisas bem estilo... steampunk. É, não steampunk, porque steampunk é uma premissa mais vitoriana, né? Mas é justamente esse retrofuturismo com o futuro visto dos olhos da década de 50, que é talvez uma década emblemática, né, pra guerras nucleares, vamos dizer. As próprias propagandas que eu falei, elas são no estilo do anos 50, né? Exatamente. E as músicas do jogo, né, a trilha sonora, são blues e jazz da década de 50, 60 e tal. Tem a rádio militar que fica no ar, né? Tem aquelas marchinhas de exército. Pode crer. Caramba. E isso é muito maneiro, cara, porque ali é realmente essa guerra nuclear, essa guerra total, e você tem que sobreviver num deserto onde tudo é radioativo. A água que você vai beber, você tem que tomar cuidado antes, tem que descontaminar e tal. É muito maneiro. Fallout, ele foi inspirado também pelo Mad Max, né? Foi totalmente inspirado. Até aquela jaqueta de couro com uma ombreira que o Mad Max usa, a partir do 2, ela tem no jogo. Você usa uma armadura daquela, personagens com o mesmo nome, extremamente influenciado por Mad Max, que eu acho também que é o filme emblemático pra cenários pós-apocalípticos. Apesar do filme se passar na Austrália, que já é um cenário pós-apocalíptico por si só. Mad Max foi o primeiro filme pós-apocalíptico que teve? Acho que não, pô. Olha, eu sinceramente não acho sei. Se ele não for o primeiro, com certeza eu não lembro de nenhum antes dele. Ele, cara, deve ser o primeiro, assim, dos mais icônicos. Não, mas então, pô, Guerra dos Mundos, aquele outro que teve uma refilmagem com o Keanu Reeves, são todos filmes que têm uma iminência de apocalipse. Não, mas é mais uma eminência mesmo. É, esses filmes assim, eu acho que já é como o Ike falou, aquele filme apocalíptico, né, cara? Eu acho que estaria mais pra filme catástrofe, tá ligado? A merda tá acontecendo agora, mas eu acho que o cenário pós-apocalíptico, ele geralmente tem aquele lance do depois. É estilo The Day After, tá ligado? O dia seguinte. Depois que a coisa acalmou, assim, o que foi que sobrou? Sobrou só o bagaço e agora a gente tem que sobreviver desse bagaço, entende? Eu acho que é mais ou menos nisso. É, o próprio lá seriado, Além da Imaginação, que a gente já falou tantas vezes, vezes, já teve alguns episódios de cenários pós-apocalípticos. É verdade. E é a década de 60. É, eu lembro realmente de ter visto alguns episódios com as histórias assim. Se eu não me engano, tem um cenário pós-apocalíptico que é causado por um vírus, não é? Num dos episódios. Eu lembro de um que é uma bomba, né? Aí só sobra um cara também no mundo. Bom, filme recente assim, né? Deve ter, sei lá, 2-3 anos. É O Livro de Eli. É pós-apocalíptico. Ah, esse é totalmente. Pô, esse é muito bom, cara. É, então, e... Assim, eu achei a história até bacana e tal, né? Tem o Denzel Washington como herói pós-apocalíptico, que é algo que a gente não tá muito acostumado a ver. A cara dele é de herói pós-apocalíptico, assim, nunca imaginava ele no papel. É um filme legal, tem personagens legais. Pô, tem o Gary Oldman, cara, como vilão. É, muito bom, cara. Gritando. Pra variar. O legal desse filme é que ele é um filme com uma mensagem mais religiosa, né? Lidando ali com lance de fé e tal. O maneiro é que ele não explica muito o que causou o apocalipse no qual eles estão introduzidos ali, né? Mas dá a entender muito no filme que foi guerra nuclear, né? Uhum. Dá a entender ao longo do filme inteiro que as pessoas que vão se expor à luz do sol precisam usar óculos, senão correm o risco de ficar cegas. Também tem uma parte que ele perguntou pra mulher se ela ficou cega com o flash ou depois do flash, né? Isso parece que ser a bomba, né? Exatamente. Ou se não, uma câmera muito potente, né? A luz estroboscópica gigante, né? E esse filme tem umas cenas de luta bem maneiras. Tem. Né? Tem, porra. Aquela luta debaixo da ponte é foda, cara. Aquela logo do começo, né? E é uma luta que você só vê as silhuetas, né? Porque a sombra cobre e tu vê movimentos lá demais, cara. E num piscar de olhos, assim, o cara arranca o braço. Uhum. Se você tocar em mim, você vai perder a sua mão. E ele com um facão derrota um cara com a motosserra, né, cara? Isso é muito foda. Isso é. E é um filme, assim, mesmo. Que, tipo, do meio pro final ele tem até vários plot twists, né, cara? É. Tipo, basicamente o Gary Oldman é aquele típico líder do mal pós-apocalíptico, né? Que ele adota pessoas pra cuidar, mas ele também exige o inferno delas, né? Uhum. É. Então, basicamente, ele ouviu falar que no passado, basicamente, um livro tinha poder sobre pessoas, né? Obviamente, isso daí não é spoiler nenhum, é a Bíblia, né? É. Não, acho que ele viveu, porque ele parece que tem a idade do Eli. Não, mas pra ele parecia assim que não tava muito claro, né? Porque ele falou que tinha um livro. É porque, se eu não me engano, os dois, tanto o Eli quanto o personagem do Gary Oldman, eles deveriam ter por volta de 15 anos, por aí. Eram, deviam assim, ser jovens. Bem, né? Jovens antes do apocalipse. É, o próprio o personagem do Denzel Washington, parece que a mulher pergunta, né? Se ele chegou a viver no mundo normal, né? Ele fala que sim e tal. Eu achei esse filme bem maneiro. Eu gostei também. O que me deixou um pouco puto na época é que o filme tem alguns plot twists legaisinhos, tá? Beleza. Mas na época, você via aqueles casaizinhos que iam uma vez por mês no cinema, aí viu esse filme, tinha aquele plot twist do final, aí você ia dizer, porra, esse filme é foda, é o melhor filme que eu já vi na minha vida. É um filme só maneiro, porra. É que as opiniões dos outros sempre influenciam você, né, Fábio? Cara, acho que eu dava raiva disso, cara. Você disse que esse filme é um dos melhores filmes que você já viu na sua vida, porra. É só um filme maneirinho, porra. Eu achei legal, mas eu até falei com a Vi, eu achei que da metade pro final, mesmo com esses plot twists aí, eu preferi mais a primeira metade do filme. A segunda, eu acho que desandou um pouco. Achei algumas cenas um pouco galhofa, assim, que eu acho que não condizia muito, sabe? Eu achei, assim, que o grande problema no filme, principalmente pro público brasileiro aqui, é o fato dele ter sido vendido errado, cara. Porque quem vê o trailer, cara, nitidamente nota que é um filme de ação. Uhum. E não é bem o foco do filme, a ação. Não é tanto assim. Ele tem uma boa história por trás, cara. Não é, obviamente, um filme, porra, nota 10, marcante e tal. Mas é um bom filme, valia ser visto no cinema, sim. Né, pelo fato dos cenários e tudo mais. Infelizmente, eu acho que não dá pra gente falar mais, né? Porque é entregar o filme inteiro, né? É. Isso é uma pena, que eu acho que vale a pena. Quem não viu, aluga, né? E vai ver que o final, cara, pô, é muito decente. É, bem maneiro. Achei legal. E esse é um filme, assim, com a mensagem de esperança. De final feliz e coisa do tipo. E em contrapartida tem o A Estrada, né, cara? Que é bem parecido com o Livro de Eli, mas assim, eu acho que é bem mais hardcore, o pós-apocalipse. Não, eu acho que, diferente do livro de Eli, ele também é um desses, eu acho que todos que a gente comentou, ele é um dos filmes mais pé no chão de todos. O personagem principal, que é até o como é que é o nome do ator? Viggo Mortensen. É, o Aragorn, né? O cara, ele é um humano fudido, tá ligado? Porra, você pega o personagem do Denzel Washington do livro do Eli, o cara é um ninja, velho, muito doido, né? Já o personagem do Viggo Mortensen, ele é um cara qualquer, com todas as limitações dele, sentindo fome, o cara tá super magro com o filho dele, assim. Como eu já falei, acho que com o Fábio e com o Ike também, esse eu acho que é o cenário pós-apocalíptico que eu, de todos esses filmes, é o que eu menos queria estar, porque parece que eu sinto a dificuldade do cara, eu sinto a fome do cara. É um mundo muito hostil, velho. Não tem mais animais no mundo, não tem mais plantas direito, o mundo tá morrendo, tá ligado? E eles não falam, eles não dizem claramente o que foi que aconteceu também, não sei se é uma bomba nuclear, eles também deixam meio no ar, né, o que foi que aconteceu com aquele mundo. A impressão que dá é que foi bomba também, porque começou a queimar tudo, de repente, tudo começou a queimar, fez um barulho e tal, tem destruição. Eu acho que a questão ali desse filme, não dá pra dizer muito o que é, porque se fosse uma guerra nuclear, eu acho que ainda teria tudo, ainda estaria tudo muito radioativo, né, cara? Mas assim, eu até acho, concordo com o Fly quando mostra que a situação ali é mais pé no chão em questão de tentativa de sobrevivência, mas eu acho que não é nem questão de ser mais pé no chão. Eu acho que ali a situação desse filme é mais propositalmente horrível, sacou? Porque realmente, cara, ali é uma situação onde não tem mais vida na Terra a não ser seres humanos. E pouquíssimos seres humanos também, né? É, poucos seres humanos. E assim, os únicos seres humanos que os caras encontram ao longo do filme, todo mundo tá tentando comer um ao outro, literalmente. Mas eu acho assim que isso é até um pouco exagerado demais, sacou? Ele mostra muito assim que o ser humano é ruim. Só o molequinho é bom. Só o molequinho quer compartilhar as coisas e tudo, mas a maioria dos seres humanos é muito egoísta. Ele mostra que o ser humano é egoísta, que ele não vai compartilhar. Ao primeiro sinal de dificuldade, ao invés de seres humanos se unirem, eles vão mesmo, é cada um por si e Deus por todos. Isso faz sentido mesmo, cara. Veja um exemplo. Entra no carro e vai dirigir, cara, o trânsito. Quantidade de cara que não dá a mínima para as regras, sabe? Todo mundo dirigindo tenso. É, né? É o reflexo. É um micro-universo, assim. Mas, Fábio, eu acho que a situação é diferente, cara. Por exemplo, no trânsito, numa situação assim, as pessoas são egoístas devido ao fato de elas acharem que estão no controle, que elas não estão em perigo de vida, teoricamente. Mas numa situação igual no filme ali de uma guerra, porra, uma situação onde você não tem comida, não tem nada. Eu acho que as pessoas, elas ficam muito mais desesperadas a ponto de se unir e tentarem achar alguém que consiga guiar elas pra salvação do que ficarem tentando devorar umas às outras. Literalmente devorar, né? Mas eu acho assim, se existe pouquíssima comida no mundo, né? As pessoas estão morrendo. Até no filme mostra isso. Tem várias pessoas que morrem em casa, né? Assim, dá a entender que morreram de fome, inclusive, né? Tem umas que ele encontra, assim, pessoa na cama. Uma pessoa até coberta na cama, morta, assim, já só os ossos lá. O que dá a entender, na minha opinião, é que aquela pessoa morreu de fome, por exemplo. Até isso que você falou de pessoas se unirem, você vê que tem grupos de pessoas. Tem grupos de pessoas, tem gangues. Aquelas pessoas estão se unindo ali para tentar, de qualquer forma, sobreviverem. As únicas pessoas unidas são os canibais, porra. Não, não tem um bando de pessoa que se uniu porque um cara sabe plantar alguma coisa? Não, mas isso, eu acho que o filme apresenta um cenário, mas ele não explora totalmente o cenário. Você só tá acompanhando a vida ali do pai e do filho. O que impede que naquele mundo ali todo não tenha realmente um grupo de pessoas boas. O que até no final do filme dá a entender também isso, né? Pode ser que existe outros grupos lá no filme todo, né? Ah, cara, eu sou um pessimista, cara. Acho que numa situação dessa, é um querendo foder o outro, pronto, velho. Não vejo muito... Até outra coisa que também acho interessante falar. O próprio pai do moleque, ele é uma pessoa boa. Mas ele já tá tão acostumado a encontrar só gente ruim que ele já tá muito na defensiva, né? O moleque chega assim pro pai e fala: pô, você acha que todo mundo quer o nosso mal? Você não pode encontrar uma pessoa aqui que queira falar com a gente que você já quer matar o cara, né? E ele está certo, o pai dele. De certa forma está certo, que ele tá ali tentando proteger. Ele se preocupa muito com o filho, né? Eu mesmo, às vezes eu encontro uma pessoa estranha na rua, eu já fico na defensiva, tá ligado? Achando que, sei lá, o cara vai querer me assaltar e tudo, coisa desse tipo. Imagine isso num cenário pós-apocalíptico que está repleto de canibais. Pessoas que já não tem mais comida e tá comendo umas às outras. Né? Na Avenida Paulista você ia entrar em pânico, então. Pois é. Pessoa estranha na rua, né? interessante, né, ver esses filmes, que você fica se imaginando o que você faria numa situação dessa. Uhum. Aí você vê o que, que os caras consideram muito importantes, né? O que, que no mundo pós-apocalíptico é importante? Carrinho de supermercado, sapato... Acima de tudo, munição. Munição. Uhum. Boa parte dos filmes pós-apocalípticos, geralmente os caras, eles sempre têm um objetivo, né? Falando assim, não, eu tenho que chegar até o sul, tenho que chegar até o leste, até o oeste, né? Que lá tem condições melhores, lá tem sobreviventes, lá tem mais comida, sempre tem esse papo, né? É. Que até foi satirizado no Zumbilândia, né? Quando o moleque lá do Facebook encontra lá o malucão, ele fala, não, eu tô indo pra direção contrária. Ele disse, ah, o pessoal que vai do sul fala que no norte tem gente viva. O pessoal que tá no norte tá indo pro sul dizendo que no sul tá melhor, né? Isso que é sempre assim. O que esse filme, a propósito, é um perfeito exemplo de como encarar um futuro pós-apocalíptico em pleno ritmo de diversão, né, cara? Porque se tu vê aquele personagem, o Tallahassee lá, que é o... Como que chama, cara? Woody Harrelson. Woody Harrelson, cara. O papel dele é ótimo. É justamente quando ele vê um zumbi na frente, ele não pensa em correr, não pensa em se esconder, não, cara. Ele pensa, eu vou curtir, cara. A primeira coisa que ele pega é o taco de beisebol e alguma manobra impossível, das mais difíceis de se matar, o filho da puta, né, velho? Cara, é sensacional. Convenhamos, cara. Se o mundo acabasse em zumbi, todos nós íamos ficar extremamente felizes, né, cara? Nós íamos saber como sobreviver e como se dar bem num pós-apocalipse desse. Pô, mas ainda falando do personagem do Woody Harrelson, o que eu acho legal também é que a motivação dele é, tipo, achar os bolinhos, né? Puta que pariu, né? Achar o Twinkles, né? É. Eu acho muito legal aquele diálogo que ele fala, cara, acredite ou não, mas os bolinhos, eles têm data de validade, né? Ou seja, eu tenho que achar logo, antes que não exista mais nenhum bolinho no mundo. Pode crer. Teve um filme que o Oliver citou indiretamente, que é o Reino de Fogo. Ah, sim. O Apocalipse pro Dragão. Porra, esse filme é foda. Eu acho assim legal, porque, meu, quase ninguém faz um filme de dragão contemporâneo. É. Justamente a gente vê naquele século lá, num clima medieval, né? É, uma parada medieval. É, aquelas coisas todas, né? E eles fizeram até uma história meio que convincente, né? De uma equipe de mineradores na Inglaterra que acabam cavando muito fundo e despertam até então algo que era um mito, né? Um Balrog, né? E sai um dragão, pô, muito bacana. E no final das contas, né, se espalha pelo mundo todo. Mas é o ponto zero lá, acho que é Londres, né? Londres. É. E, meu, a cidade tá tudo devastado por chamas. Cara, é um filme muito bacana, assim. Acho que faltou um pouquinho mais pra ser um filme excelente, mas ainda é um filme muito bom. Só pela proposta, né? Realmente, essa proposta é totalmente diferente de tudo, né, cara? Pô, é um lance maneiro você colocar os caras tentando lutar contra dragões usando metralhadora, usando tanque de guerra. A tática é aqueles caçadores lá, né? O Van Zan, que é o... Matthew McConaughey. Cara, quando eu descobri que era ele, o cara tão brucutu nesse filme. E o outro cara é o Christian Bale. É o Christian Bale? Christian Bale. E não é por nada, não. E o amigo do Christian Bale é o Leônidas. Spartans! Gerard Butler. Cara. Ah, pode crer. Ah, com um time desse, né? Não tinha dragão que resistisse, né? É? É, né, cara? Eu tô me impressionando. Não sabia que tinha essa galera nesse filme. E o Matthew McConaughey de uma maneira que nunca tu viu antes na vida, cara. Macho, né? É. Macho. Cara, ele tá um membro do ZZ Top bombado, velho. Totalmente irreconhecível, cara, mas muito bom. O cara parece um bárbaro anão de RPG, cara. Pô, bárbaro não perfeito, porque ele ainda carrega aquele machado em T, sabe? Porra, ele pula de uma chaminé em cima da cara de um dragão com machado na mão. Só essa cena já limpa o passado dele. Eu acho bacana também porque eles constroem uma mitologia nova pros dragões, né? Eles sabem que a visão dos dragões em determinada hora do dia é meia turva, e essa hora que eles têm que atacar. Por que que os dragões queimam tudo? Porque eles se alimentam das cinzas. Então, quer dizer, não é um filme que tá lá simplesmente à toa. Eles criam uma certa mitologia. Dão profundidade, né? Eu acho bacana. Eles enriquecem bastante a história, cara, pra não ser algo, sabe, jogado no ar. Que nem muito filme que a gente vê por aí. E sem mencionar que a gente tá falando de um filme que foi feito anos atrás. É, mais de 10 anos. E os dragões, cara, tem uma qualidade de CGI incrível. É, realmente, não parece ser falso. Entendeu? Assim. É algo que, tipo, os filmes novos aí do Harry Potter, que conta com dragão, também não conseguiram fazer, na minha opinião. É. Pô, cara, mas tu não falou quase nada de Mad Max. Mad Max, cara, provavelmente tem os melhores pilotos de motos na história do mundo. Você já ouviu alguém atropelar alguém com moto? O cara que atropela alguém com moto e sai varado andando, cara, é porque ele é bom demais, cara. Porque geralmente, as duas situações que eu vi, ou o cara, sabe, cai e se ferra, ou ele cai e quase se ferra. Porque eu não vi outra variação, cara. Você atropelar alguém e manter equilíbrio na moto... Continuar em cima, cara, né? É fantástico. O Mad Max, acredito que ele implantou essa coisa do violento, né? No mundo pós-apocalíptico. Os caras matam a mulher e o filhinho, sei lá, nascido, deve ter... Né? É, não tem um ano, moleque. E os caras... Não mostra a cena, óbvio, mas dão a entender que ambos morrem atropelados, né? Por moto. É. Por uma moto, né? O cara dá aquela aceleradinha e a cena seguinte é o sapatinho de neném já rodando na estrada, né? E eles passando varado, velho, como se não tivesse passado por nada, entendeu? Agora eu lembro muito pouco do Mad Max. Era esse lance nuclear também? A origem do pós-apocalíptico de lá? No primeiro filme, não fala, né? Nem dá pra saber se no primeiro filme é pós-nuclear ou não. Porque no primeiro filme tá ali a situação tá bem ruim, é aquele lance de gangues, a criminalidade tá em alta e tal. Mas no início do segundo filme tem aqueles prelúdios assim que falam sobre a guerra nuclear, sobre a falta do petróleo que aconteceu e tal. Aí confirma. E a partir do segundo filme é que realmente você percebe que foi tudo pro caralho, né? E eu acho que no Mad Max não dá pra notar muito esse lance da guerra nuclear, justamente pelos filmes se passarem na Austrália. E assim, o país é desértico por si só, né? Não precisou de cair nenhuma bomba nuclear lá. Eles só perderam realmente suporte internacional, contato com o exterior e tal. É, o que dá pra entender olhando o primeiro filme é que eles ainda estão se organizando, né? Você vê que o lance da delegacia é até algo meio assim, meio que improvisado, né? Você não vê padrão nos carros, você vê os caras se comunicando por rádio, sabe? Num estado deplorável aquilo tudo, né? E, meu, são aqueles carros... tunados da época, né, cara? Eles... O de Mad Max, eu só lembro da Tina Turner cantando lá. We don't need a eu também. Só lembro disso. Você vê a Tina Turner com aquele penteado, você percebe que o final do mundo justamente é aquele, né? O terceiro eu acho até o mais fraco, né? Mas ele tem umas ideias tão escrotas assim, cara, que acaba se superando no bizarro, né? Pô, eu gosto, cara. Eu gosto pra caramba do terceiro. Porque mostra ali uma sociedade, pra mim, aquilo ali é uma sociedade pós-apocalíptica, cara. Cúpula do trovão, dois homens entram, um homem sai, e aqui esse é o sistema legal do pós-apocalipse. Combustível é merda de porco, né? Cara, eu lembro que todo mundo falava disso, pô. Não sei porquê, cara. Todo mundo lembra desse negócio da merda de porco. Ué, enfia merda de porco no seu calço, não vai esquecer jamais, velho. Mas vai sair o 4, gente. É? Mel Gibson? Não, com outro cara. Ah, sim. É o novo vilão do Batman. É, com ele mesmo. Ah, esse cara é o cara da... Que é o cara da origem. Né? Pô, mas esse ator é bom, cara. O ator é bom, cara, mas você não mexe em Mad Max depois de 150 anos. Inventa uma série nova, cara. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias. Cara, só tá saindo remake, reboot... E adaptação. Não sai nada original mais, porra. Ainda mais de coisa clássica igual essa, né? Daqui a pouco o nego vai querer fazer remake de Poderoso Chefão e da trilogia original de Star Wars. Bom, um filme recente, O Planeta dos Macacos novo, né? Mas esse me interessou, cara. Esse parece que ficou legal. Porque mostrou por um ângulo totalmente diferente dos filmes antigos, né? E queira ou não, é pós-apocalíptico, né? Pra quem viu o final do primeiro. É, O Planeta dos Macacos é um pós-apocalíptico. É, né? Você só descobre no último minuto do filme, né? Mas... Que até lá você acha que é o planeta dos macacos mesmo, né? É um outro planeta. É onde o futuro vale o preço de banana, né, velho? Ah! Ai, meu Deus! É impressão minha ou eu só fui pra fechar o programa, hein? Eu acho que foi. Fazer contagem pra começar gravando. 1, 2, 3, gravando. Perdeu, né? Ah, eu nem ouvi essa contagem. Vai de novo aí, velho. 50 anos de contagem, o menino não sabe até hoje. O cara fala pra fora, contagem. Porra! Com o Aiken. E aí? E o nosso convidado da vez tá aqui, o Oliver Pérez, diretamente do Nerd Drops. Só um momento, galera. Espera um pouco. Se engasgou. Escorregou no quiabo. Todo mundo tá tentando foder um com o outro, tá todo mundo tentando comer um ao outro, literalmente. É como se fosse uma casa de canibais, né? E eles capturavam as pessoas e colocavam como se fosse um matadouro, tá ligado? Nossa, essa cena... Eu nem vou falar mais da cena, acho que você tem que assistir assim pra você ver. É muito angustiante, velho. Assim, na verdade, eu acho que aquela situação nem faz muito sentido, né, cara? Porque... Por que motivo os caras iam deixar aquelas pessoas vivas lá no porão? Pra não apodrecer. Pra não apodrecer. Porra, mas não seria... Aí você deixa as pessoas vivas lá, sem alimentar elas vão emagrecer. Mata elas de uma vez e guarda a carne no sal. Esse garoto tem futuro, né? Esse garoto vai ser vendedor de carne seca. Esse vai sobreviver. São pessoas burras, pessoas que não sabem ser canibais. Deu aquela engrenada no motor lá. E o Fred Astaire tá aí no fundo. O cara, eu tô tocando todo cuidado aqui, ainda tá certo. O cara é bruto por natureza, né? Ele vai Nossa. Bem como assim no teclado. O mundo pós-apocalíptico, cara, a primeira arma que eu ia conseguir era um teclado Dell, velho. Vocês já pegaram um teclado Dell, cara? É um tijolo com teclas, velho. Porra. Agradecer aqui a presença do Oliver Pérez, né? Mais um membro do Nerdrops, dando as caras por aqui. Eu sempre falo que desde que eu não tenha que editar, não precisa agradecer. Então, a gente tem uma má notícia pra te dar. Essa parte que eu puxo o computador direto do cabo da tomada. Esse cabo estático não vai sair nunca. Polar, ele dá tchau assim, ele falou tchau, ele não desliga, né, vai no menu iniciar, desligar, não. Ele desliga, velho, ele puxa do no break a parada, velho. Puta merda, cara. É, porque geralmente a gente fala tchau um pro outro, mas fica embaçando e tal, né, combina alguma coisa do tipo. Sabe como que é? Todo mundo que grava podcast é sempre assim. O Polar fala tchau, velho, é offline na hora no Skype, velho. É isso. Bichão louco. Ah, mas ele é assim já faz muito tempo. Desde que ele perdeu aquele racha, né? Ele ficou assim, amargurado. Revoltado. Essa história de novo. É porque ele foi bater um racha com a Viviane e perdeu. Que isso, Polar? O carro dele era mais velho, mas o carro dele tinha um motor melhor. Ou seja, é falta de habilidade mesmo. Polar, no mundo de Mad Max, pode deixar que eu dirijo. Falando nisso, feliz aniversário pra ele, né? Aniversário, hoje dia 24. Meia-noite, 24. É, quanto que vai o... E só Deus sabe agora quando vai pro Ares Podcast. Então já é um feliz aniversário dele. Vamos felicitar as bodas de diamante pra ele. E aí, pessoal, estamos de volta aqui com mais um bloco de notas. Aqui quem tá falando é o Diego Flyfisher. Estou aqui com a Vivi. Primeiramente, desejar feliz ano novo pro pessoal. Feliz ano novo, feliz Natal aí, mega atrasado, mas é marca registrada do Gavestática já, né? A gente devia ter mandado no final do Gavestática passado, que isso é no fim do ano, né? Mas beleza, vai atrasado mesmo, né? Dá azar? Feliz ano novo, acho que não. Natal dá? Eu sei que é aniversário dá azar, né, velho? Se dá feliz aniversário atrasado. Então vai dar azar pra Jesus, né? Mas Jesus perdoa. Pô, e falando aqui do Gavestática passado, viu, a gente tem até agradecer que o pessoal comentou, né? Deu mais comentário do que os antigos até, né? Que tava saindo em dia. Pois é. E o pessoal aí fez muitos comentários relevantes. Foi. Bastante galera, assim, das antigas mesmo, apareceu, né? E a gente nem divulgou tanto, né? Isso mostra que o pessoal ainda gosta da gente, ainda lembra da gente. Olha só. Agradecer aqui o Clécius, cara, que é um cara que tá acompanhando a gente já tem um tempo, né? Só que ele nunca manifestou muito aqui nos comentários, né? Ele acompanha mais pelo Twitter aí. Amigo do meu irmão também. Agradecer ao Caio Braga, que... Companheiro de caça, né? Nosso companheiro de caça, que mesmo a gente estando longe, ele tava sempre falando com a gente no Twitter e tal, dando apoio. Valeu, Caio Braga. Os comentários também do Lars, né? Se mostrando serelepe pela nossa volta. Tem também o ouvinte novo, que disse que a gente tava fazendo falta. Pois é, o ouvinte novo que não é tão novo assim, né? Ele já tá acompanhando a gente há um tempo. Ele tinha que trocar o nick já pra ouvinte velho, né? Tem que atualizar esse nick, dar um update aí. E, inclusive, ouvinte novo é um defensor. Sou do gaveteiro, você sabia, Vi? Eu sabia, porque eu vi lá o cara que meteu a boca na gente, falou que a gente tinha perdido a graça. Não foi que meteu a boca, mas há um tempo atrás, nessa época aí que a gente estava sem Gavestática, sem quase nada no blog, teve um cara que tinha comentado nessa época, alguma coisa do tipo, o gaveteiro perdeu a graça depois que parou com o podcast. Não foi alguma coisa desse tipo, foi bem isso que ele disse, que a gente perdeu a graça. É um tipo de coisa, né? Um cara, ele nunca tinha comentado no gaveteiro antes, foi o primeiro comentário que ele fez, e foi uma coisa negativa, né? E o ouvinte novo, ele foi lá e falou, pô, cara, você não pode pensar assim, você tem que acreditar que eles estão aí voltando, estão trabalhando pra isso, né? Pô, um defensor aí do gaveteiro, eu achei muito legal esse comentário, que eu acho que pouca gente viu, né? Isso que mostra um visitante fiel, né? Cara, realmente que tá defendendo a gente. Não fica assim, simplesmente, ah, o gaveteiro parou de fazer podcast, perdeu a graça, não sei o que lá, e pronto, e desistiu da gente, né? O ouvinte novo é um bom exemplo aí, o ouvinte modelo, né? Isso é legal, velho, gostei muito, valeu mesmo. Outro cara das antigas que também voltou aqui comentando foi o Jonas, né, velho? E ele falou aqui que ele é muito cagão também com esse papo aí de creepypastas, né? Do Gabi Estática passada. Agradecer também ao Diego Ferreira, que disse que vai nos dar um presente de casamento. Olha só, isso está gravado. Rafa Oliveira, olha, um semi-engavetado, né, cara? Um cara que já participou aí do Gabi Estática algumas vezes, com aquele seu sotaque puxado e seus papos esquisitos aí de coisas sobrenaturais. É o cara que adora o Rei da Lambada. Ah, isso mesmo. Ah, docica, meu amor. Agradecer aí também o Gabriel Dias, do blog Canal de Séries, que fala sobre séries, óbvio, que diz que gosta da gente, acha nosso podcast excelente. Ele é ouvinte novo? Ele é ouvinte novo. Olha só, isso que é legal, né? Tanto o pessoal das antigas como o pessoal novo também apareceu aí. É, e ele principalmente está elogiando aqui as podcasts de mistérios, que o Bill, filme de terror, ufologia, zumbis e vampiros. Ele diz que adora os temas envolvendo o sobrenatural e gostaria que a gente fizesse um podcast sobre séries. Ih, velho, série, a gente já pensou em fazer, mas não sai, né, velho? Também comentou aqui o Rafa Redfield, cara das antigas também. Eu vou agradecer parcialmente esse comentário dele. É, ele é amigo da gente, mas ele é meio sacana esse também. Quando a gente para de fazer Gavi Estática, ele fica falando, ah, gaveteiro, perdeu a graça, também não vai pra frente, não sei o que lá. Quando a gente faz o Gavi Estática, ele, ah, fica todo serelepe dizendo que foi a gente ele fez. Que veio e falou hippie, gaveteiro, uma coisa assim? É, foi, safado. Mas a gente agradece mesmo assim. Ressentimento é parcial também. Tem também aqui o comentário do Sr. V, que também achou muito bom a gente ter voltado. Ele disse que tava tranquilo de ouvir o programa até o momento em que a gente falou sobre a tupa. A tupa. É, ele tem medo da tupa. Também comentou aqui o Neto, aqui ele até acrescentou aqui com o assunto do Creepypastas, ele mandou aqui um tipo uma tirinha, né, velho? Você chegou a ver isso, Vi? Eu não vi. Dá um pouquinho de susto, então cuidado na hora de clicar. Ah, não vou ver. Como é tipo uma tirinha, né, dá pra você entender assim pelas imagens. Tem também aqui o comentário do Wallach, que falou que bom que a gente voltou e disse que a gente fez uma foto enorme. O Wallach deve estar feliz agora com esse Gavi Estática. Pois é. Ele foi um dos que mais pediu um Gavi Estática de mundo pós-apocalíptico, o cara é viciado em Fallout, Mad Max e todas essas coisas. Outro cara das antigas aqui comentou, Ives Tomazini, o nosso mafioso de plantão, né? Tomazini. It's me, Mario. Nossa, isso vai ficar ridículo, né? É que pra quem não viu, a gente tá fazendo aquela mãozinha assim de italiano, tá ligado? Macarone. Ele disse que ia aí deixar o Gavi Estática pra ele ouvir depois que começasse a escurecer. Ah, velho, eu não achei esse Gavi Estática tão bizarro assim, não, né, velho? Só o Fábio ficou cagado lá com aqueles problemas que deu lá no áudio da gente. É que o Fábio é um cagão. Eu não sei se eu escutasse hoje, mas é aquele Gavi Estática 20 lá de Histórias de Fantasma, achei que foi bem mais bizarro do que esse, né? É verdade, aquele lá eu fiquei com muito mais medo. É, até porque tem histórias reais, né? Creepypastas é tudo fake, né? As de fantasmas eu tenho medo, eu não gosto nem de lembrar por causa que tem casos meus, então. Isso, histórias reais, olha só, pra quem está escutando agora e não escutou ainda o Gavi Estática de Fantasma, corre lá que tem casos sobrenaturais da gente. Tem aqui também o comentário da V8, que deseja um bom retorno e feliz ano novo e deu a contribuição dele aqui sobre creepypastas. Ele citou que de Pokémon tem, que é muito famosa, e também deixou aqui a creep sobre Fallout 3. Não sei se foi essa daí que ele comentou, mas a gente tinha falado no programa algumas de Pokémon, que tem muita coisa bizarra nos joguinhos de Pokémon. Tem várias creeps de Pokémon. Só que a gente acabou deletando, que tava um papo muito de maluco, né, velho? E quem apareceu também aqui foi a Manu. Olha só, a Manu também tá sempre de olho, né? Saiu um gavestado que ela comenta, né? Manu, que é outra cagona, né? Ah, é. Ela esperou pra escutar depois, né? Que tava de noite na hora que ela baixou. Tem também o Seiya Nerd, que diz que não esqueceu da gente, que assina o nosso feed e tá sempre acompanhando tudo que sai pela gaveta. E eu até falei, não sei se foi pra ele ou foi pra outro cara, que eu até falei que é bom saber que nosso feed ainda funciona, né? É. Comentário do The Question. Ouvinte novo, né? Ouvinte novo. Olha só, que você conheceu o gaveteiro procurando por podcasts bons na net. Não, será que você colocar no Google podcasts bons? Será que aparece o gaveteiro? Estou honrado pelo Google se aparecer isso. Né? Tem também aqui o comentário da Ju, que disse que ficou com frio na barriga quando terminou de ler a Creep do Kendall Cove. Ela foi atrás, Ju, dos contos. Isso é legal, sim, também, né? Sim, sim. E é nossa nova ouvinte. Seja bem-vinda você também, Ju. Sim. Beleza, pessoal. Obrigado aí por todos os comentários. Eu achava que o pessoal não ia gostar muito desse cast, que é um cast mais sombrio e tal, mas o pessoal gostou. Isso é bom. Então, Vi, antes de a gente começar a ler os e-mails, acho que também era legal a gente agradecer o pessoal que andou incentivando até a gente, né? Incentivando financeiramente, né, incentivando, gente? Financeiramente, isso é melhor, né? Então, lembra daqueles banners do submarino? Nunca mais a gente falou deles, né? Pra quem não sabe ainda, aqueles banners do submarino funcionam o seguinte: se você, por um acaso, já é cliente submarino, costuma comprar por lá, se você, em vez de entrar no submarino através dos seus favoritos e entrar aqui pelo gaveteiro, né, você dá uma clicada lá nos nossos banners e faz suas compras por lá, você está contribuindo com alguns centavos aí de comissão, né, da sua compra, irá aqui para a nossa conta. Olha só que coisa maravilhosa. Não precisa ser necessariamente centavos. Se você comprar muito, você contribui com alguns reais mesmo. Olha só, né, que coisa legal. A gente divulgou isso há um tempo atrás, mas depois a gente parou, não falou mais, e o pessoal continuou comprando. Inclusive, nesse tempo aqui que a gente ficou sem atualização nenhuma no blog, né? E isso, cara, foi muito legal. E só esclarecendo, se você acha que a sua compra vai aumentar o valor, não vai, não se preocupe, vai ser o mesmo valor. A diferença é que uma parte do lucro que o submarino teria pra loja, ele vai repassar aqui pro gaveteiro. É porque nós somos, na verdade, vendedores do submarino e ganhamos comissão pelas vendas. Então, quem quiser ir ajudar o gaveteiro, não sabe como, e tem vergonha de comentar, né? Uma boa maneira também de vocês incentivarem a gente é comprando aí pelo submarino através dos nossos links. A gente tem um bannerzinho lá em cima e tem outro ali embaixo do Pipe Boy do Fallout. Também, se você gostou de algum filme que a gente falou, tem curiosidade de assistir, quer comprar, clique nos links que tem no post. É, exatamente. Se você clicar nesses filmes que a gente falou hoje aqui, se você clicar lá embaixo no post, já dá certo também. E a gente fica feliz. E vocês também ficam felizes, que são ótimos filmes. E a gente recebeu e-mail, Diego? Claro que recebeu. Acabei de falar que a gente recebeu. Então leia. Eu vou ler. Então, Vi, uma das cartinhas sorteadas aqui foi do Senhor Ânimo. E ele fala o seguinte, que ele já faz um tempo que ele escuta o podcast da gente, gosta bastante, mas só agora resolveu escrever um e-mail. Ele fala, eu não moro sozinho, mas só vejo alguma alma humana aqui lá pelas 8 da noite. Então ele esperou da meia-noite pra ele poder ver os vídeos que a gente comentou lá, né, no Gavistática passado, Creepypastas. Tenho que admitir que o vídeo do The Grifter, olha só, será que esse cara tá vivo? Lembra que a gente falou que o vídeo do The Grifter, o cara morria depois que via? Vai saber, né? Ele disse que achou bem tenso o vídeo, olha só, ele está falando aqui, e disse que a última cena que... É um spoiler, não pode contar. Ele tá me dando spoiler de um vídeo da morte, cara. Ah, deixa pra lá, então, né? Cara. Eu não quero saber. Eu não quero saber desse spoiler. Bem, em tese ele fala disso e gostou bastante do cast. Manda um grande abraço aqui pra gente. Valeu. Valeu aí, senhora. Tem também aqui o e-mail do Yaren. Ele está dizendo que cresceu lendo as creepypastas e vendo contos de terror e lendo sobre criptozoologia e coisas assim na internet. O que é criptozoologia? Deve ser creepypasta com animais. Porra. Pô, deve ser uma ciência que fala só dessas coisas bizarras, né, velho? Ele achou muito bom o podcast ter voltado, e ainda mais com um tema assim. Ele disse que uma das creepypastas que ele mais gosta é o do The Rake. Ele mandou o link aí. É, da creepypasta Wikia. Se você quiser, você vai lá e escreve The Rake. É. THE espaço RAKE. Isso aí. Ele viu o vídeo do The Grifter também. Ih, cara, perdemos mais um ouvinte. E ele ainda não morreu. No dia que ele escreveu o e-mail, né, gente? Agora eu não sei. Ele disse que espera que o cast volte à periodicidade comum e quer sugerir o tema de criptozoologia. Olha aí, novamente. Se você está sugerindo este tema de criptozoologia, Yaren, por favor, primeiro nos diga o que é criptozoologia. E aqui recebemos também mais um e-mail aqui da nossa ouvinte modelo, Aline. E aí, Aline, tudo bem? Ela disse que esse último Gavistática aqui de Creepypastas, ela escutou com o namorado dela, né? Disse que achou bem legal, só que ela também tá no time da Manu, né? Que ela também é meio cagou. E disse que foi bom escutar perto dele, que ele ficava sempre cutucando ela pra ela não clicar nos links, né? Que senão ela não conseguia dormir depois. E ela termina aqui dizendo que gostou muito do podcast, espero que volte de vez, mesmo que seja preciso levar algum tempo, né? Diz que não tem problema. Ela até citou aqui o Afonso Solano do MRG, né? Que ela disse que é um podcast que ela gosta muito. Que ele disse uma vez, esse negócio de pontualidade em podcast não existe não. O lance é sair na hora que estiver pronto, estilo Blizzard. Então quer dizer que a gente pode 10 anos aí. É, né, cara? Ou seja, não importa o intervalo de tempo, desde que seja lançado quando estiver o melhor. Qualidade no lançamento é sempre melhor do que quantidade de lançamentos. Pelo menos é assim que eu penso. Eu também acho, cara. Eu também. Eu acho que a gente tinha condições de sair um podcast por semana se a gente não editasse do jeito que a gente edita, né? Simplesmente deixasse lá, só desse aquela sincronização bruta mesmo e mandasse, assim, um podcast com 2 horas de duração, a gente só falando merda. Nossa, esse é uma merda. Mas eu tenho certeza, cara, que hoje a gente ia estar com o dobro de podcasts, mas talvez a gente não tivesse a quantidade de ouvintes que a gente tem hoje e a qualidade de ouvintes também, né, cara? Que a gente tem uns ouvintes aí que acompanham a gente desde o começo, né? É. Ouvintes fiéis. Eu duvido que a gente ia estar com essa quantidade de ouvintes fiéis hoje. Então é isso aí. Valeu, além de mais um e-mail. E para quem quiser mandar um e-mail pra gente também, pra gente ler aqui no ar, mande para contato@gaveteiro.com. E também pode acompanhar a gente pelo Twitter, @ogaveteiro. O bom do Twitter é pro pessoal que não assina feed, né? Quando sai um Gave Estático, a gente sempre postando no Twitter. Exatamente. Sem contar que também, às vezes, se você quiser perguntar alguma coisa. Por exemplo, semana passada teve o William Gonçalves, que ele perguntou uma música que foi tocada no Gave Estática lá, o Gave Estática 36. Aí eu dei uma pesquisada aqui e respondi ele pelo Twitter, né? Se você gostar de alguma música em especial aqui do Gave Estática e quiser perguntar também, pode perguntar lá pelo Twitter que a gente responde. Pode demorar um pouquinho, mas a gente responde. E basicamente é isso, né? Tchau. Falou, pessoal. Até mais. Tchau. Hey!